Não desista jamais. Vale a pena viver. Sei que obstáculos tem, é preciso vencer. Saiba que além das montanhas posso ouvir uma voz. Tenha fé. Ele vive em ti. Ele vive em mim. Ele sabe tudo, Ele está aqui. E sob as águas existe o sol e o seu reflexo. Ele vive em ti. Ele vive em ti. Águas existe o sol e o seu reflexo. Ele vive em ti. Ele vive em mim. Yeshua, Jesus. Sei que obstáculos tem, é preciso vencer. Além das montanhas, posso ouvir uma voz. Tenha fé. Ele vive em ti. Ele vive em mim. Ele sabe tudo. Ele está aqui. E sob as águas existe o sol e o seu reflexo. Ele vive em ti. Ele vive em ti. Ele vive em mim. Ele sabe tudo. Ele está aqui. E sobre as águas existe o sol e o seu reflexo.